não vou te largar tão cedo. É que eu quero te ajudar com esse medo de não deixar se levar no enredo do nosso samba amor. Não prometer nada eu prometo, mas prometo respeitar seu tempo. Com teu eu de hoje me contento, vem ser meu regador. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol. Que venha o temporal pra gente se molhar de novo. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol. Que venha o temporal pra gente se molhar. É que eu não vou te largar tão cedo. É que eu quero te ajudar com esse medo de não deixar se levar no enredo do nosso samba amor. Não prometer nada eu prometo, mas prometo respeitar seu tempo. Com teu eu de hoje me contento, vem ser meu regador. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol. Que venha o temporal pra gente se molhar de novo. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol. Que venha o temporal pra gente se molhar. Água, gota, minha boca, na sua boca. Chove, chuva, água, gota, amor, vem ser meu regador. Chove, chuva, água, gota, minha.